Thank you. Thank you. só loucura, só loucura, só loucura. Eu canto. Eu cantando. Thank you. We'll be right back. Bavirapá. Como assim o quê? Ah, isso que eu não lembro. Pois é, não. Alô? Thank you.

Thank you. as luzes que capturasse os meus sonhos simples que eu te acordei na beira dos teus passos. Vivi poucos anos tão longe da linha, andei poucos metros distante de ti. No curso mais som que una meus olhos nos teus aguados, se doce na frio. Contei minha verdade no teu sorriso que mexe com medo, sincero sentir. Nem posso dizer que já fui menino, de crer nos teus verbos alados sumidos. Pisei com dois pés no chão tão endurecido que quase desmancha ver no espelho meu refletido. Também não queria que houvesse mania de aparentar ou força na vida. No tempo de luta eu bem aprendi que vida que possa é vida perdida, que corre nas mãos anéis que escavam dos dedos tão tenso de ódio mantido. E o corpo repulsa, a mente revoga, e nos dias que passam não vejo alegria. Nosso pé de morro cai pra vela, fumaça pede alívio. O choro unido à noite, o vazio, fantasia. Antes que eu fosse menino, lembrança um pouco tivesse que briga guardasse, tu ris a fraqueza e se desmanchasse. Nos dias amigos, a raiva que prende o peito sofrido. Também não que caiba, eu já sou limite. E cedo ao sentir transbordando aos gritos, controles que sempre retornam guerreiros. Que eu a teus pés sempre moro e caí, passos de freio, vou alimentar de Thank you. outro.